Tem gente que parte, tem gente que vem pra ficar. Tem coisas que nem vale a pena explicar. É melhor sentir, deixa essa vida ir, deixa ela te levar. Se a noite é de lua, essa gente só quer namorar. O tempo flutua na brisa que sopra do mar. Se a gente entender essa magia que temos em nossas mãos, festa no coração, coisas desse lugar. Tem passos na areia, olhar de sereia, tem rede no mar. Tem sol e maresia, tem uma alegria solta pelo ar. Tem qualquer fantasia, basta só um dia aqui nesse magia que temos em nossas mãos, festa no coração, coisas desse lugar.